ou não. Faz tempo que você roubou minha atenção. Hoje eu sei, atinei pra situação. Eu encontrei a dona do meu coração. Ao seu lado eu me sinto tão bem. Tenho andado até meio zen. Eu não vejo a hora de te encontrar. Não existe mais solidão. O inverno se foi, é verão. Um amor assim é tão singular. Acontece, a vida fica mais alegre. Deus ouviu minhas preces e o destino fez a gente se olhar. Quando isso acontece, a gente até rejuvenesce. Tristeza ninguém merece, o destino fez a sua mágica. Hey baby, parei na tua, você é tudo de bom. Sou a loucura, pra mim você é sine qua non. Hey baby, parei na tua, você é tudo de bom. Nem sei se sou a loucura, pra mim você é sine qua non. Tudo de bom.